Civilização Brasília, 380. Aguarde pista livre, o ajuste agora 10 no 4, avisa 9832. Total da pistão no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após a Arbor Elefa. Controle 120, decimal 8, aguarde o transponder. Sensorizado com fome, 380, fome do Luno 7, colada 10, curva à direita, Arbor, Alemo, 208, valeu, transponder, 357. Correto, confirme a posição? São 7. A informação aqui já é, escute aí, aguarde o transponder. 3. Bom dia, 3153 na Foxtrot. Bom dia, 3153, taxi via Alfa, no posto antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3153. 3 nós. Livre pouso na 1 no 0 Alfa, 9833. Está confirmando o 3557? Firmou. Afirmativo, Arbor, após Elefa. Ono 642 para o táxi, Ono 61 na moto, 3 horas e 10, Alter na Salvador. Principal, após segue o Embraer Azul, na ponta de espera, Torre 18.6, aqui na Grande Vica, 14 agora. Gente, via base, no pós-segue o Embraer Azul, ponto de espera, 2.6, obrigado, bom dia. A Tati, 2.4.9, 9.8, a bordo, 3 horas, ponto de espera, 18.6, ajuste 1.014, bom jogo. Fabiça, cargo 9832 no solo 31. Libera a direita e chame o solo 1219. Direita 219, boa. Dias, o 4069 autorizado a alinhar e manter a 10. Solo Salvador, bom dia, Abson 9832, livrou na sua escuta, na final, na Gol. Bom dia, Abson, taxi de Alfa, quilo, bate 3. Alfa, quilo, bate 3. Salvador, no meio, 07, posição 5, para o ponto da Gol. O 7, autorizado, pushback a final, assim, tá? Pode segurar, é quanto a parte do meio, 07. Salvador, bom dia, Gol 642, Porto Zero no zero, pronto. Bom dia, Gol 642, autorizado a linha aí manter a 1 no zero. Mantém a 1 no zero, Gol 642. O 4069 decolado aos 35, chame o controle indo 20 decimal 8, boa viagem. 208-4069, obrigado, bom dia. Dois, livre a decolagem da 1 no zero, o vento é variável com 0,2 nós. Livre a decolagem no zero, vou no 642. 97, autorizado para confins, nível 360, de uniforme do Lua no meia. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, meio da fazenda bridge, controle 1 no 0, decimal 8 0, responda 5103. Correto, 89, correto, está aqui o funcionamento. Correto, 07, 118 horas, 4 horas de aeronia, Galeão. Galeão. 07, 4 de espera, torre 198, décimo meia, aqui na HB14, bom voo. Decolado 37, chame o controle no 20.8, boa viagem. 208, obrigada, bom fim de semana. Igualmente. Bom dia, Gol 607, está autorizado a linha aí decolada 1 no 0, o vento 050 graus 03 nós. 5890, prossiga. Gente da Índia, solicita autorização de tráfego. De China, ou 5890? Curitiba, 5890. Então seria o AB 5891? Ah, 5891, perdão. Ok, para Curitiba, autorizado 360. Primeira aerogênia uniforme do Blue 21. Decolada pistão no zero, primeira curva direita. Saída Arbor, após Arbor, Elefa, controle 120, decimal 80, responda 5073. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decolada 10, após decolar de curva direita. Saída Arbor, Elefa, após Elefa, outro voo 21, controle 120, decimal 8, responda 5073. Web 7589. Rotato 5891, não. Puxa, vai questionar. Vai chamar para o Puxa, vai questionar. Vai chamar para o Puxa, vai questionar. No meio 07, decolado aos 40, e chame o controle no 20, décima 8, gol viagem. 208, gol no meio 07, bom dia. Sete no cinco? Afirma. G153, com 5330, taxi de Índia, 18, menos ponto de espera, NH1014, bom voo. 5, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é 40 graus, 02 nós. No 5, decolado aos 47, chame o controle 120, decimal 8, boa viagem. 0875. Web 5791. siga 5791. Deixa eu adicionar. Ok, 5891. 23 autorizado para chegar a questionar, Shintek. Ativa 5891, nós chamamos para o TAC. Está no TAC 3, não é isso? Isso. Gente. Como é que o Fox Trot se erra? Prossiga. Portão 7. Portão 7, Fultan 3597, chamou para o pushback, está autorizado, chamou para o TAC. É, tá, 3597. Então, uma centena inicialmente autorizado, Mike Fox Sierra da coluna da 17, primeira curva à esquerda, curva perfil da Momo, código após código direto destino, plano Yankee, controle opera em 120, decimal 8, transponder 5106. Apenas confirmado, uma centena inicialmente no plano Yankee, decola com primeira curva à esquerda, controle 120, decimal 80. Uma centena, Momo, código após direto, primeira curva à esquerda. Escutei, por favor. Confirmando é código fixo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Mike Fox Sierra. Só transponde o TAN 3597. Terra copiou? Código, código. Semitorre para acionamento táxi de decolagem. Ajuste 1014. Qual o PV, Mike Fox Sierra? O quê? 18 desse nome, bom louco. 5-1-7, eu transpondo 5-1-15, chame para o táxi. Não compreendi, pode confirmar? 51-15, chame para o táxi. 51-15, chame para o táxi, não, pertinho o táxi. Fox, Trot Sierra, tá livre o acionamento, reporte para o táxi. 791 com 76 a bordo, autonomia de 4 horas e 45 minutos, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Enquanto nós vimos inicialmente o táxi até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Táxi até a saída do pátio 3, aguardando instruções, o avião de 5891. Sim, só deu, não tinha entendido, por favor. Mas eu não poderia confirmar para ele? 66 a bordo, o Abject 5891. Gente, obrigado. O 3597, vou fazer o check interno aqui, vai solicitar um novo acionamento no presente momento. Ok, gente, tá. O alguma função do Abject está livre então no 7, 3597? Sim, nativo, via Índia. No ponto de espera, torre de 18,6, NH1014, com voo. É o 357 está modulando, está no 7 ainda, não aceitou o pushback, pode confirmar, está autorizado novamente, porque tem um problema para resolver internamente. Está completamente pronto, Dorita? Agora sim. Você está autorizado sim, táxi. Pode copiar a instrução de táxi? Negativo, Abject 5891. Siga em frente, segunda direita ainda, no ponto de espera 18,6, NH1014, bom voo. Segunda direita, peça. 272, o G Web 5891 está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 050 graus, 102 nós. Livre de decolagem, Web 5891.